atingir a potência. Essa estimada previsão é após a decolagem do aeróbico. A 738. Se possível, correr uma força aqui, está completamente desvão, com a 738. Aguarde, então, com a 738. Guarde. Para a passar o Delta Fatal de Fó, livre de Lambado para uma creche, apoio nacional. Se eu dirigir a base, reportar o final, o Delta Fatal de Fó. 38, vai ter a foto e eu gosto de ter essa foto de aqui.

2-1-2. Thank you. 0, estamos abertos. Saída São 1, tradição Monte. Controle Salvador 1, 2008, transporte 566, o nível autorizado 360. Você. Estamos no lado 2, 0, São Paulo, Maria Mata, 2010, controle 566. Direto Coral. Direto Coral, Matos Coral. Poderia confirmar a posição? Azul 4959 direto Rio Cosme, Rio de Janeiro, Oeste Cajuca. 9973. Federal 9973, contato radar de colagem, vetor ativo para tráfego de decolação ponte, curva direita, proa 180, que fala de comunicação, já que o amigo do voo 80, já que uma navegação direta. Alternativo, direita 1980, em caso de falha de comunicações, após cruzar nível 1980, voa pro de Leda. Federal 9973. Federal 9973, o tráfego, pode estar tráfego, o tráfego de decolação ponte, essa posição de 1 hora, 1, 2, 3, 1, 7, cruza nível de voo 080, infinita para nível de voo 1980. Alternativo, central com a visão, federal 9973. Direita 900, direita 200. Direita 200, 0973. Federal 9973, abrigo de nível 6, 10 do Instalador, retorno navegação direto, Ida. Bora para Brasileiro, Federal 9973. Here for take off, runway 10, 080 degrees, 08 on, shadow opposite 84. Escala coral, posição na base cerrada, mantenha a medida de voo 60, e chame o controle do S, do centro 2021. Oeste de uma jovem, 501 do Oeste, do Velho Salvador, posição aberta errada. Prima com o nível de uma jovem cinza, para a posição de informação alerta, chamou o centro do sítio. Frequência do nível de uma outra, terra no nível de uma outra. contact Tower Group approach control, frequency 120, decimal 8, bye bye. 1208, 0847, 18. Okay, we are here level 370, I have Puka and Depart

Com a leva 24, 24, 23, 23, 23. 2, para a semana final da 17, passado 11. Registrado, fundo autorizado, 17, o voto 08, 09, 09, 29, 24. 2, 11, 12, 4. Esquerda, a sua em Lima, porção 03 do Baixo Pessoal.